Sou a Renato Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Bispo de Coimbra, Sr. Dom Virgílio Antunes, com quem vamos conversar sobre o Sínodo dos Bispos para a nova evangelização que se vai realizar em Roma de 7 a 28 de outubro. Falaremos também sobre o Ano da Fé, que tem início em 11 de outubro, com a duração de cerca de um ano. Sr. Dom Virgílio, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Vou-lhe colocar a primeira questão, que é a seguinte. Vai ocorrer no mês de outubro, em Roma, o Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização. Entretanto, o Santo Padre proclamou também o Ano da Fé. Qual vai ser o objetivo do Ano da Fé? Muito bom dia para si, para todos os ouvintes da rádio. De facto, nós vamos celebrar um momento muito importante na vida da Igreja, que foi desejado pelo Papa Bento XVI, que nos dirigiu uma carta intitulada A Porta da Fé, que tem como primeira preocupação a evangelização. E nós, juntamente com o Papa, reconhecemos que esta é a questão mais atual para a vida da Igreja. Evangelizar o mundo, ou seja, através do anúncio da Boa Nova do Reino de Deus, levar as pessoas ao conhecimento da fé cristã. Da fé como uma realidade sobrenatural, acreditar em Deus, que é Trindade, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, e por isso uma realidade que às vezes escapa de forma consciente à vida dos membros da Igreja e com certeza da qual estão longe aqueles que se não assumem ainda como cristão. E portanto, esperamos todos que o Ano da Fé seja um momento muito forte, constituído por diferentes etapas em todo um ano, para se reavivar na mente dos cristãos a fé e, quando possível, alargar esta fé cristã a muitos que ainda não partilham. O Sr. Dom Virgílio, pois, acaba de dizer, portanto, que o Santo Padre tem vontade de reevangelizar o mundo e, de facto, pois, o próprio Papa, ainda há pouco tempo, dizia que se a fé não retomar a vitalidade, todas as reformas são ineficazes. E, de facto, nós, neste momento, o país e a Europa, passa por uma crise muito grande, uma crise económica, mas a verdade é que, por trás da crise económica, há uma outra crise, e é essa outra crise que nos leva à crise económica. O que entende por isso? A crise maior dá a impressão de ser a crise que atravessa a pessoa humana. A pessoa humana no seu todo, que tem uma dimensão corporal e material e que tem uma dimensão espiritual. E quando a pessoa humana não está em sintonia com aquilo que é, com a sua condição de criatura de Deus, com a sua condição de pessoa, que existe e vive na relação com as outras pessoas, que vive na relação com Deus, que se abre ao transcendente, portanto, àquilo que não vemos, mas que está para além de nós, e que nós, pois, acreditamos ser Deus. Quando a pessoa humana não está, por assim dizer, a viver nesta sintonia, há uma crise que depois se transforma numa crise de valores, que depois leva as pessoas a procurarem o bem exclusivo de si mesmas, a não pensar nos outros, a querer apanhar para si tudo aquilo que são os recursos humanos e os recursos existentes no universo em que vivemos, e entra-se em crises em dimensões muito mais alargadas. E hoje, de facto, o grande problema que nós estamos a sentir é uma crise a este nível humano, porque capacidade para todos viverem, para todos terem o pão de cada dia, possibilidades de desenvolvimento económico, desenvolvimento financeiro, isso existe no mundo. Mas como por detrás está um ser humano em crise interior, há de facto uma dificuldade muito grande de concretizar estes objetivos verdadeiramente humanos. Sr. Dom Virgílio, quando eu era garoto, eu recordo-me, portanto, nós íamos à missa dominical e aceitávamos com a maior das naturalidades, portanto, não tendo os conhecimentos que hoje temos, a verdade é que nós aceitávamos. E o que é que nós verificamos hoje? Parece-me que esse aceitar foi-se embora. Portanto, a fé, aquela fé que não era de fé, de conhecimentos, mas que era uma fé de aceitação, uma fé, como é que eu hei de dizer, uma fé, pronto, não encontro o termo correto, mas quando nós não levantávamos obstáculos, e hoje nós verificamos que isso não acontece. O que é que terá contribuído para esta falta de fé, para esta ausência de Deus? Eu penso que o grande problema foi as pessoas, o ser humano, acreditar demasiado naquilo que são as possibilidades dos seus conhecimentos, da técnica, do desenvolvimento, as possibilidades de si mesmo, podem passar pela medicina, pela capacidade de perdurar no tempo, de alargar, por assim dizer, o tempo de vida, de aliviar os seus próprios sofrimentos físicos, e a certa altura, a partir desta possibilidades, que são um bem inestimável que nós temos diante de nós, algumas pessoas, talvez que em grande parte da generalidade das pessoas, pensou que podia concorrer ou competir com Deus. E que a certa altura Deus já não era preciso na sua vida, porque o ser humano estava nesse processo de conquistar cada vez mais o lugar que ele tinha. E ora, é a grande ilusão do ser humano, porque nós, é evidente que podemos conquistar muitas das possibilidades que estão ao nosso alcance enquanto seres humanos, e podemos melhorar muito aquilo que são as nossas condições e o nosso nível de vida, e ainda bem que assim é, mas nunca teremos a capacidade por nós próprios de encontrar o sentido para aquilo que é a nossa vida, e muito menos teremos a capacidade de nos projetar para além do tempo, isto é, na eternidade, porque a vida, a morte, o tempo, a eternidade, o sentido da nossa existência não está nas nossas mãos. Está nas mãos de outro, que está para além de nós, embora também esteja em nós, como a Escritura diz, que é Deus, aquele que, sendo existindo para além de nós, o transcendente, também está em nós. E também é o Emmanuel, Deus connosco, portanto, que acompanha a nossa existência. E as pessoas, de facto, em virtude das circunstâncias que se foram desenvolvendo do progresso, a certa altura pensaram que podiam concorrer com Deus, e estamos neste logro. E que não precisava dele para nada. E hoje estamos como estamos, e vemos que de facto isto é uma verdadeira desgraça. E isto é, pronto, não vale a pena a gente estar-se aqui a lamentar, mas isto é uma constatação. Nós abrimos a televisão e é que nós vemos, pronto, é roubos, é assassínios, é tudo. E, portanto, não há dúvida nenhuma que o homem afastou-se de Deus e faz tudo. Parece que perdeu a consciência, perdeu a sensibilidade e de facto está notando. É um facto, e hoje é um facto inclusive estudado, que o homem, quando perde esta dimensão do transcendente, quando perde os horizontes de Deus e se fica entregue à sua própria humanidade e à dimensão material, por assim dizer, da sua existência, quando confia demasiado em si mesma, pode tornar-se autêntico lobo do outro homem. E, portanto, há esta perda da consciência de que diz o que é o bem e o que é o mal, do sentido dos valores absolutos. Hoje é tudo relativo, e é tudo tão relativo que aquilo que interessa à maior parte das pessoas é aquilo que pensam ou aquilo que sentem. E se algumas pessoas pensam ou sentem aquilo que acaba por ser dramático e trágico na sua relação com os outros, acabam por agir dessa forma, porque é o poder e a força do eu que se sobrepõe à grandeza da consciência e do amor aos outros, que a religião e a dimensão crente, portanto, da vida, acaba por trazer à tona, e em que acaba por auxiliar extremamente o ser humano. O relativismo que afasta, portanto, que entende que pode fazer tudo, não é por mais as maneiras que sejam, mas que entende que portanto, tudo é bom, tudo está bem, cada um faz o que entende. Foge-se inclusivamente a estas categorias éticas do bem e do mal, e passamos a outro tipo de categorias. Aquilo que me convém aquilo que me interessa, ou então, segundo a linguagem mais vulgar, mais comum do dia a dia, aquilo de que eu gosto. Gosto assim. Então, mas gostas porquê? Gosto assim, sinto-me bem, dá-me felicidade, gosto assim. E quando se torna como valor primeiro isto do gosto, ou sinto-me bem, ou dá-me tranquilidade, é sempre o eu, é sempre conjugar os verbos na primeira pessoa. E, portanto, são formas mais ou menos difusas de individualismo, de egocentrismo. Naturalmente se opõem sempre àquilo que é a realidade de Deus presente na nossa vida, que nos abre ao tu dele mesmo, Deus, e ao tu dos outros. E nós, sem o tu de Deus e sem o tu dos outros, naturalmente não concorrem em nada com aquilo que é a nossa felicidade, com aquilo que é o nosso bem-estar, não temos capacidade para construir um mundo de paz. Sr. Virgílio, eu falava e eu pensava, inclusive o caso dos mandamentos, aceitamos uns, mas não aceitamos outros, ou aceitamos uma parte de um, já não aceitamos uma parte do outro, e no fundo é isto que acabamos. De facto, os mandamentos de Deus como que constituem um bloco, um conjunto, que naturalmente precisam de ser interpretados e lidos de acordo com aquilo que foi o desenvolvimento intelectual, inclusivamente, e moral da humanidade. Porque a humanidade continua em desenvolvimento. Mas há mandamentos que, por assim dizer, têm um caráter tão forte que não podem ser ultrapassados. É o caso do mandamento da vida. Da vida. E depois os outros. O não roubar, por exemplo, como uma forma suprema de manifestar o respeito pelos outros e por aquilo que é dos outros, pelo direito que têm os outros a viver com a mesma dignidade que nós, e por aí fora. Portanto, há, por assim dizer, preceitos e mandamentos, mesmo daqueles que foram formulados no Antigo Testamento, para não falar já do mandamento novo do amor formulado no Novo Testamento, que nunca estarão ultrapassados. E quanto mais nos afastamos deles, mais nós pomos em causa esta sã convivência entre os seres humanos. Não me peças mais que aquilo que te dou. Não te posso dar o céu. Sabes bem demais o quanto me custou descobrir quem sou eu. Não esperes de mim saídas de dinheiro. Não venho nos livros que lês. Eu sou mesmo assim, humano e pouco mais. Sou tudo o que vês. Oh, igual entre os iguais, entre o perdido e o achado. Sou quem tu quiseste, mas é sempre assim. Perdeste o tempo que estiveste a inventar outro em mim. Ei, quem foi que te roubou o céu? Quem assombrou as tuas fantasias? Quem foi que rasgou esse véu e te te obrigou a ver a luz do dia. Não e pouco mais, nenhum príncipe encantado. Igual entre os iguais, entre o perdido e o achado. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, o domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Bispo de Coimbra, Sr. Dom Virgílio Antunes, com quem conversamos sobre o Sínodo dos Bispos para a nova evangelização que se vai realizar em Roma, 7 a 28 de outubro. Vamos falar também sobre o Ano da Fé, proclamado pelo Santo Padre Bento XVI, com início em 11 de outubro e a duração de cerca de um ano. Sr. Dom Virgílio, fala-se da nova evangelização, mas este termo creio que faz alguma confusão na mente dos leigos. Peço-lhe que nos diga o que é que nós podemos fazer em relação à nova evangelização. Dizer nova evangelização é uma forma que o Papa João Paulo II, é uma expressão que bem já o Papa João Paulo II utilizou, para fazer sentir a todos nós que já estamos na Igreja, que já recebemos o primeiro anúncio da fé cristã, a todos nós que habitamos nesta parte do mundo onde já foi proclamado o Evangelho, que não estamos a vivê-lo ainda de tal forma, em profundidade, que precisamos, portanto, de ser reevangelizados, de renovar esta consciência da fé, que é uma realidade, naturalmente, que entra na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração e na nossa vida. E é que o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI e todos nós constatamos que, de facto, uma coisa é a pessoa assumir-se como cristã do ponto de vista da aceitação dos dogmas, da doutrina da Igreja, e outra coisa, frequentemente bem diferente, é a pessoa aceitar-se como cristã nos princípios orientadores da sua vida. E, portanto, há um mundo que já recebeu o primeiro anúncio, já recebeu o anúncio do Evangelho, mas que não está a viver com convicção a sua fé. De tal modo que se pode dizer que precisa de uma nova evangelização, que o leve a aderir à pessoa de Jesus Cristo, com alegria de viver, de testemunhar a fé, tal como diz o Papa, então, nesta carta que escreveu à Igreja, a Porta da Fé. E depois é evidente que há outra parte do mundo que nunca recebeu um anúncio direto do Evangelho. E essa parte do mundo não está somente distante de nós, nos outros continentes. Há, mesmo no mundo ocidental, em Portugal, na nossa diocese de Coimbra, muitas pessoas que já não tiveram a graça de receber esse anúncio da fé. Apesar de viverem numa cultura maioritariamente de índole ou de cariz cristão, não têm uma fé que assumissem pessoalmente. Pessoalmente. E esta é a parte mais importante de toda esta questão. Se não assumiram pessoalmente, vivem simplesmente uma fé difusa, uma fé cultural, que às vezes é mais uma religião, por assim dizer, a realização de um conjunto de gestos, de ritos, que têm também uma dimensão social, mas não é uma identificação pessoal com Cristo, nem uma identificação pessoal livremente assumida dos valores de que ele é portador. De tal maneira que há necessidade de uma nova evangelização. Também poderíamos chamar simplesmente evangelização. Aqui o adjetivo nova está simplesmente a dizer que tem de ser feita esta evangelização com um fervor novo, com um entusiasmo novo, com uma alegria nova e de uma forma que seja capaz de levar o coração das pessoas a aderir ao coração de Cristo. De facto, às vezes dá pena. A gente vê os pais com crianças maravilhosas, não é? Mas os pais também já não... ou não receberam ou não quiseram aprofundar e depois acabam por não ter para dar aquelas crianças. Dá pena, porque quer dizer, se os pais não lhes dão agora, que eles são pequeninos, é possível que aquelas crianças que no amanhã podiam ter uma ligação forte com Deus, acabam por não ter, porque acabaram por não receber. Nós sabemos que há entre nós uma enorme geração de pais que cresceram num tempo em que, de facto, se ficou muito rarefeita ou difusa a vivência da fé cristã. Aquele período, enfim, das revoluções, finais dos anos 60, os anos 70, os anos 80, em que muitas das pessoas que agora são pais e mães de família tiveram um período em que a educação foi bastante conturbada e em que, devido às convulsões que se sentiam, uma não identificação, por assim dizer, com a própria Igreja, ficaram com uma formação deficiente ao nível da sua própria fé. E como esses são agora os pais que, em grande parte, têm os seus filhos a crescer em tenra idade ou na idade da adolescência ou da juventude, percebe-se que eles, por muito que queiram fazer uma educação da fé dos seus filhos, faltam-lhes os elementos doutrinais, falta-lhes o conhecimento da boa nova do Evangelho e falta-lhes, inclusivamente, um estilo de vida apropriado que esteja em consonância com a fé cristã. Às vezes têm boa intenção, um ótimo desejo, mas não têm os elementos necessários. Essa é uma das faixas da nossa sociedade portuguesa, concretamente, que precisa deste trabalho de nova evangelização. Precisamos de chegar a eles pela catequese, pela doutrina, pela oração, pelo encontro, pela reflexão, pelo estudo, para os ajudar a fazer, talvez agora, um pouco tarde, aquilo que não tiveram oportunidade de fazer do ponto de vista da educação da sua fé na idade da infância, da adolescência ou da juventude. E, portanto, a Igreja tem de olhar para estas gerações já mais maduras, adultas, por assim dizer, que não fizeram este encontro pessoal e livre com Cristo, e, ao mesmo tempo, olhar para as outras faixas etárias, que são a adolescência, a juventude ou a infância, porque é o anúncio do Evangelho que é fundamental e prioritário na sua missão. Na sequência do que o Sr. Novo Giro acaba de dizer, o Santo Padre disse também há poucos dias o seguinte: há uma crise de paternidade de Deus, e essa crise pode ser provocada pela ausência do Pai na vida das crianças do nosso tempo, por não ser suficientemente presente e suficientemente positiva no dia a dia dos jovens. Te parece esta analogia? É claro que a falta de estrutura da família moderna, ou inclusivamente o desenvolvimento de outras formas de família no nosso tempo, trazem dificuldades acrescidas no que diz respeito à formação da fé das novas gerações. Em primeiro lugar, porque a linguagem da fé tem muito a ver com a linguagem familiar. É Deus que é Pai, é Jesus Cristo que é Filho, é a Santíssima Trindade que é comunhão, família de amor, e depois, inclusive, a Igreja, que é mãe e que, portanto, acompanha e abraça os seus filhos. Portanto, há não somente uma linguagem, mas um conjunto de atitudes e uma maneira de ser que tem a ver com esta linguagem própria do âmbito familiar. E quando, numa família moderna, estes termos significam pouco, ou não há uma estrutura, ou não há, inclusivamente, este amor, esta comunhão de pessoas que se dividem, que vai cada uma para o seu lado, quando isso acontece, faltam elementos fundamentais da experiência humana às crianças, aos adolescentes e aos jovens, que lhes vão dificultar muito esta tarefa de assimilar, de compreender e de assumir aquilo que é central na fé cristã, que é esta dimensão da relação, da família, do amor, da união, da entreajuda, da proximidade e da confiança em Deus. Se não confia na pessoa que temos ao nosso lado, em quem podíamos confiar, como é o pai, ou como é a mãe, ou como são os irmãos, como é que se vai poder confiar, por assim dizer, na pessoa de Jesus Cristo, em Deus nosso Pai, que se não vê. Chegou Virgílio, antigamente quando se falava de evangelização nós pensávamos em África, pensávamos nos missionários, mas a verdade é que hoje parece que isto não tem, isto é o mundo todo e não precisamos de ir para longe, ao nosso lado temos que evangelizar. É todo ser humano é o terreno da evangelização. Na altura, depois do Concílio Vaticano II, acentuou-se muito esta dimensão de que toda a Terra, a começar pela Europa, que era considerada, por assim dizer, o grande reduto do cristianismo, da fé cristã e da Igreja, todo o mundo precisa de ser evangelizado e é terra de missão. Missão neste sentido, porque nos afastamos daquilo que é a vivência da fé cristã e os valores, e até do ponto de vista cultural e civilizacional, corremos o risco de passarem algumas gerações e nós nem sequer, do ponto de vista da linguagem, já sermos capazes de nos identificar aqui na Europa com a fé cristã, porque entraram outras correntes, outras linguagens, outros aspectos culturais, outros elementos civilizacionais que rejeitam, por assim dizer, ou que passam ao lado da própria fé cristã. O Evangelho fala disso, não há dúvida nenhuma, ainda há poucos dias, não sei se era uma epístola, se era de facto mesmo o Evangelho, que se referia que haveria fome, mas não fome de alimentação, mas fome de Deus. Também há, e nós hoje notamos que há em muitas sociedades que progrediram, que até se viram muito, avançaram muito do ponto de vista, podemos dizer, cultural, sobretudo do ponto de vista técnico, científico, no que diz respeito ao bem-estar das pessoas, como são muitos países da Europa, do norte da Europa, desde primeiro e segundo mundos, que a certa altura caíram numa grande desilusão. Pensou-se que se alcançava tudo, que se conseguiam as condições de viver, que as pessoas poderiam ser felizes, e afinal viu-se que a felicidade não é tanta como se esperaria. E que em alguns casos, inclusivamente, as pessoas se sentem hoje mais infelizes do que noutros períodos da história em que tinham menos meios económicos, em que não tinham tanto desenvolvimento, mas que tinham uma confiança muito grande em si mesmas, nos outros e em Deus. O que não significa que o desenvolvimento seja uma coisa má, de modo nenhum. É uma capacidade do homem, é um dom de Deus. Agora, não significa que possa apagar, por assim dizer, o nome de Deus, nem o amor que existe no coração do ser humano. E nós acreditamos que é, de facto, Deus e o amor que Ele desperta nos nossos corações é que nos torna felizes e não são as coisas que temos em maior ou menor abundância. Todos te querem bem, mas tu não, mas tu não. Todos te querem tão bem, mas tu não, mas tu não. Eu vou estar aqui, para quando tu não quiseres ouvir, vou estar aqui por ti. Quando não tens ninguém, eu estou cá, eu estou cá. E quero-te tão bem, tu não vês, tu não vês. Eu vou estar aqui, vou estar aqui, para quando tu não quiseres ouvir, vou estar aqui por ti. Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto quando é que esse espelho vai sorrir, porque eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim. Quando é que esse espelho vai sorrir para mim? Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Eu não quero ver o mundo inteiro. Esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Bispo de Coimbra, Sr. Dom Virgílio Antunes. Estamos a conversar sobre o próximo Sínodo dos Bispos, que será realizado em outubro, e também sobre o Ano da Fé, que foi proclamado para ter início em 11 de outubro e que terá a duração de cerca de um ano. Sr. Dom Virgílio, o Ano da Fé vai ter início em 11 de outubro. Tem a duração de cerca de um ano. O Papa tem pedido um esforço para que haja iniciativas que produzam frutos. Já podemos saber que iniciativas estão previstas para este Ano da Fé a nível diocesano? Na Diocese de Coimbra temos estado a elaborar um programa para o próximo ano, o chamado Secretariado da Coordenação Pastoral, que foi criado ainda há pouco tempo, tem feito uma reflexão aprofundada e vai fazer, já fez, inclusivamente, algumas propostas aos sacerdotes para que as implementem nas suas paróquias e para que dentro do ambiente paroquial possam eles mesmos, com os leigos, definir as linhas principais do seu programa. E fizeram-se alguns encontros com os secretariados, serviços e movimentos que atuam na Diocese de Coimbra, para lhes dar a conhecer uma parte desse mesmo programa e para que também eles, cada um no seu nível, desenvolvam algumas atividades então próprias deste Ano da Fé. Aquilo que nós procuraremos fazer é aproveitar aquilo que são já os momentos de encontro da comunidade cristã, como são as celebrações do domingo, para uma catequese mais aprofundada, com base no Catecismo da Igreja Católica e com base nos documentos do Concílio Vaticano II, uma catequese mais aprofundada sobre a fé que já temos ou que nos é anunciada. Portanto, vai haver uma caminhada semanal com o fornecimento de alguns textos que podem ser utilizados a nível paroquial, a nível familiar, a nível individual e que ao longo de todo o ano nos ajudarão a fazer um caminho de reflexão, de oração e de conhecimento da fé cristã. Depois procuraremos que haja alguns cursos difundidos pela Diocese, cursos organizados pela Escola Teológica de Leigos, acerca do Catecismo da Igreja Católica. Qual é o conteúdo da nossa fé? Em que é que nós acreditamos? Porque hoje muitas pessoas são cristãs de uma forma genérica, acreditam, mas não têm uma consciência bem viva do conteúdo da sua fé. E se lhe perguntamos, afinal, em que é que acredita? Dizem, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, mas não têm, por assim dizer, de uma forma consciente, muito mais sobre isso. E hoje é necessário, de facto, que te conheçamos bem o conteúdo da fé e as razões da nossa fé. E depois procuraremos que haja momentos, aqueles momentos que consideramos mais adequados para que se realize este encontro com Cristo. É a celebração da liturgia, são os momentos de oração, são os retiros espirituais e, portanto, um conjunto de momentos ditos espirituais. A vida da Igreja é a vida do Espírito de Deus em nós, que permitirão a algumas pessoas que estejam disponíveis abrir então as portas do coração a esta renovação da fé cristã. É necessário aprofundar, aliás é o que acaba de referir, porque se não aprofundarmos depois também não conseguimos transmitir. Eu estou a pensar que aliás tenho aqui um apontamento que o relator, o cardeal relator da nova evangelização, disse há poucos dias que são necessários três elementos para promover a nova evangelização: aprofundar a formação católica, dominá-la e sentir-se à vontade nela, e mais importante, depois levá-la aos outros. Mas não há dúvida nenhuma que para levar aos outros é necessário que a pessoa aprofunde, porque se não aprofundar não consegue. Era hoje, eu vou repetir uma, creio que é uma frase que vem hoje na epístola, que diz o trigo é muito bonito, aquela verdura, por acaso não diz isto, agora estou a exagerar, mas quer dizer, mas se não tiver espiga não dá farinha. E isto acontece connosco. Se nós não aprofundarmos, se nós não sabermos o que é bom ter Deus connosco, nós andamos indiferentes. Mas se nós sentirmos, portanto, se sabemos quem é Deus, sabemos, então sentimos desejo de levar aos outros, porque sabemos o bem que temos e sabemos o bem que queremos para os outros. Mas quer dizer, só conscientes disto é que lá vamos, não é? Sem dúvida. A fé tem de ser vista em diferentes dimensões. Uma é esta dimensão, inclusivamente, intelectual, porque a fé também tem uma dimensão intelectual e racional. E no mundo em que nós estamos, o mundo da cultura, do conhecimento, nós temos de conhecer em profundidade os diferentes aspectos, porque não somos capazes de ter uma fé firme se ela não passar pelo crivo do nosso intelecto e até da nossa razão. E, portanto, esta é uma... E depois há a questão do coração e da vida. Uma coisa, não basta que a fé seja compreendida e conhecida do ponto de vista intelectual, há a outra dimensão existencial. Se eu não vi, até vou dizer a palavra que hoje é tão comum, se eu não sinto por dentro, se eu não vejo com os olhos da alma, se eu não me sinto em sintonia e em comunhão com o Deus em que acredito, talvez a minha fé seja muito difusa, seja uma questão tradicional, cultural, mas hoje não é suficiente para que eu a mantenha, porque o mundo não está a favorecer nada, absolutamente nada, o assumir e o viver da fé. Portanto, temos que ter raízes bem profundas, bem ancoradas na palavra de Deus, no conhecimento intelectual e nesta comunhão do nosso coração com o coração de Deus. Pois, aliás, o Sr. Dom Virgílio referiu há pouco, portanto, não há dúvida nenhuma que a felicidade vem-nos de Deus. E de facto, quando é uma pena que as pessoas não aprofundem, porque quanto mais aprofundamos, melhor conhecemos, mais desejamos para nós. Desconhecimento e a ignorância é o maior entrave. E nós, às vezes, no nosso tempo, a gente procura até fugir a conhecer e entrar, porque no dia em que conhece e entra em profundidade, também se sente comprometido. E hoje nós temos muita dificuldade de nos comprometermos. A gente basta pensar na dificuldade que as pessoas, mesmo os cristãos, têm de se comprometer com a participação na missa do domingo, que é uma questão essencial. À vivência da fé, à oração pessoal, à leitura da Escritura, do Evangelho. É evidente que nós temos todos a vida muito ocupada e, portanto, muitas pessoas fogem a este tipo de compromisso de estar na catequese, de estar no grupo coral, de estar nos momentos importantes da vida da comunidade cristã, porque fugimos aos compromissos. Mas, de facto, sem compromisso com a fé, ela desaparece, ela morre. Sr. D. Virgílio, tem-se falado muito de turismo religioso. Será mais uma janela que se abre com vista à nova evangelização ou não? Pode ser, mas não penso que seja a chave para resolver esta questão da fé. Se só seria se as pessoas tivessem boa formação, não é? Com certeza. Porque às vezes elas estarem em contato com os outros. Com certeza. Agora, o turismo, todas as atividades humanas podem conduzir à fé, se forem bem orientadas, e portanto podem conduzir à fé. Eu, mais do que o turismo religioso, acho que pode conduzir à fé a peregrinação, embora o turismo religioso também possa ter uma dimensão peregrinante, de peregrinação. Uma pessoa pode sair da sua casa num grupo para ir visitar monumentos, lugares de significado grande do ponto de vista cultural, do ponto de vista cristão, e ao mesmo tempo fazer um caminho de aprofundamento interior. Aliás, o grande paradigma do caminho da fé na Bíblia é exatamente a peregrinação. É Abraão e o próprio Jesus Cristo e os apóstolos que saíram de terra em terra, de lugar em lugar, passaram pelas diferentes situações em que estão as pessoas humanas, e em que procuraram não só fazer o caminho exterior e geográfico, mas também o caminho interior, a peregrinação interior, de ir juntamente com os outros ao encontro de Deus. E nesse sentido, o turismo religioso tem potencialidades, com toda a certeza. Agora, não é turismo religioso simplesmente pelo facto de se ir a esta igreja, aquela ou aquela outra, para admirar de um ponto de vista arquitetónico ou de um ponto de vista artístico. É se, nesse caminho, nesse momento turístico, se desenvolver também esta outra dimensão do desejo de encontro com Deus, que aquele monumento significa. O Santo Padre Bento XVI disse também há poucos dias que os santuários têm um papel muito importante na nova evangelização. O Sr. D. Virgílio tem uma experiência neste campo. O que é que acha? Os santuários têm, sem dúvida, um papel muitíssimo importante, porque estão ligados a esta tal experiência da peregrinação. Pessoas mais crentes, com uma fé comprometida e viva, ou pessoas com uma fé muito difusa, às vezes até pouco comprometida, até pessoas sem fé, sentem-se marcadas pela experiência do santuário como lugar sagrado, lugar de encontro, lugar de escuta da palavra, lugar de oração, lugar onde há um conjunto de rituais que são muito humanos e ao mesmo tempo que estabelecem esta ligação com o divino. E às vezes num santuário onde há um grupo de pessoas que rezam, que cantam, que vivem de uma forma às vezes até muito sensível à sua dimensão crente, passam outros que não têm nada disso, mas que se sentem interrogados, que se sentem questionados. E às vezes isso toca tão fundo no coração de uma pessoa que perguntam e acabam por identificar aquela experiência com a sua sede e com a sua ânsia de Deus e de encontro com Ele. E às vezes dão-se passos que se não esperava dar, de um momento para o outro, pela simples passagem por um santuário. Para além de ser depois, de facto, lugares privilegiados para o anúncio da boa nova do Evangelho e de encontro com o Senhor, tanto no sacramento da reconciliação como na celebração dos outros sacramentos. Sim, sim, eu estava a pensar até no aspecto do sacramento da reconciliação. Portanto, as pessoas são livres e cada um vai onde quer e entende. Mas eu creio que, por exemplo, o caso de Fátima, puxa, eu falo por experiência própria. Eu há cerca de 20 anos que faço todos os anos uma peregrinação em Fátima. E as pessoas vão e são livres quando chegam ao santuário e fazem o que entendem. Provavelmente vamos também aos rodinhos, fazemos uma via sacra, mas pronto. A verdade é esta, eu tenho-me apercebido ao longo destes 20 anos, e não é que ando a procurar, são as pessoas que depois, por sua vez, em particular, satisfeitas, felizes, acabam por referir. E eu tenho tido casos de pessoas que há 30 anos não se confessaram, que há 40 anos não se confessaram, que há 20 anos não se confessaram, e eles dizem, eu não tenho nada contra o padre da minha terra, eu não tenho nada contra ninguém, mas quer dizer, este ambiente, olha, senti vontade e fui. Portanto, extraordinário, nada vi nenhum. Cria-se, de facto, nos santuários um ambiente religioso, sagrado, de vivência da fé, que toca as pessoas e que as faz pôr-se diante de Deus numa atitude de escuta, e inclusivamente que as faz entrar na sua própria consciência e despertar de uma certa letargia em que muitas vezes se passa a vida, mesmo neste âmbito da vivência da própria fé. Não se tem nada contra, também pode não se ter muito a favor, a pessoa deixa-se andar, entrou numa certa monotonia, e às vezes este confronto com o santuário, com o lugar privilegiado, com o ambiente, etc., e com os apelos próprios que Deus dirige a cada um dos seus filhos nestes lugares, leva a uma mudança e uma atitude completamente nova. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu o vosso Filho um dia num palheiro humilde e tosco, entre as mulheres bendita, bendito é o fruto, a luz do vosso ventre, Jesus. Social e com estas ferramentas. O Papa diz que as ferramentas digitais, nomeadamente a internet, podem proporcionar um mundo de oportunidades para defender a mensagem cristã. O que é que se poderá fazer para aproveitar melhor estes meios? Nós, de facto, estamos no mundo do digital, da comunicação, e os apóstolos e os discípulos do Senhor utilizaram sempre os meios disponíveis para o anúncio da Boa Nova. E de tal maneira que os meios disponíveis hoje são estes. Eu muito gostaria que na nossa diocese, no nosso país, nós de facto procurássemos aproveitar ao máximo estes meios de comunicação. Os sites que a diocese já tem, que a nossa diocese já tem, depois os jornais que a nossa diocese também tem, mas que precisam de ser revitalizados e de ter muito mais leitores. As rádios, temos algumas rádios locais. Eu gostaria que elas não tivessem qualquer receio, nem qualquer escrúpulo de promover muitos mais programas de caráter evangelizador, uma vez que algumas delas são rádios que nasceram dentro deste âmbito da vida da Igreja, da fé cristã, que privilegiassem ao longo deste ano da fé, no seu tempo e na sua programação, a catequese, a evangelização, a partilha de testemunhos de pessoas que já procuram viver, também as dificuldades que nós encontramos todos na vivência e no anúncio da nossa fé, que todos nós pudéssemos utilizar estes meios que chegam a muitas pessoas e que têm um impacto muito grande no coração de muitos que passam o tempo em casa, que viajam ou que têm o hábito de escutar ou de ir à procura da informação ou de se cultivar a diferentes níveis na utilização destes meios. Portanto, o desafio que está ao nosso alcance é o de aproveitarmos na totalidade os meios que temos à disposição. Aproveito para falar da Rádio Boa Nova. Nasceu há 26 anos, é propriedade do Arcipestado de Oliveira do Hospital e de alguns cooperadores. Creio que veio ao encontro do Concílio Vaticano II, que recorda aos católicos que devem utilizar os meios de comunicação para as mais variadas formas de apostolado e que se antecipem às más iniciativas. Isto faz parte daquele decreto intermirífica número 13. Portanto, creio também que neste aspecto a Rádio Boa Nova dá um bom testemunho. Creio que foi ótimo, portanto, aqueles que primeiro se envolveram nesta iniciativa e porque realmente se eles não tivessem feito, se calhar não tínhamos esta possibilidade de falar de Deus e não só de Deus, mas também de outras coisas. Daquilo que é a realidade humana é importante, e é importante falar-se de forma justa e adequada, com certeza. Senhor Dom Virgílio, creio que lhe vou colocar uma última questão. Bento XVI pediu para que os verdadeiros cristãos não se conformem com este mundo. Diz que alguma comunicação social fala de um mundo virtual que, de tanto repetir, parece ser mais forte e mais verdadeiro que o mundo real, dando uma visão reducionista do homem. Por isso nos alerta para que não sejamos conformistas. Peço-me um comentário. Sem dúvida. O Papa tem muitíssima razão. Às vezes dá a impressão que o que conta no mundo em que nós existimos é aquilo que passa na comunicação social. E se passarem as maiores falsidades ou as perspectivas de grupos absolutamente minoritários dentro da sociedade, dá a impressão que aquilo é o pensar e é o sentir da humanidade inteira. E às vezes há estes valores que são partilhados por uma humanidade na sua extremamente grande maioria que acabam por não ter repercussão em muita comunicação social interessada como está em elevar os seus próprios princípios, os seus próprios valores e às vezes em deixar na sombra aquilo que é o pensar e o sentir que vem de longe e que tem as suas raízes bem mais ancoradas. De modo que o Papa tem razão que alguma comunicação social pretende tornar real aquilo que é virtual e, por sua vez, despreza e deixa na sombra aquilo que é a realidade que nós somos e a realidade que nós vivemos. É uma questão de verdade, a que o Papa Bento XVI também tem dado tanta importância. Esta questão da verdade. A verdade não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu às vezes defendo ou que eu quero impor aos outros. A verdade tem uma dimensão bem mais profunda no ser humano, objetiva inclusivamente, que nós temos de estar todos no desejo de conhecer e de encontrar, numa abertura de espírito muito grande para a conhecermos e para a encontrarmos. Enquanto a verdade for aquela que nós proclamamos a partir do relativismo que existe no nosso mundo, pois nós estaremos sempre a anunciar como real o que é virtual e vice-versa. Sr. Regio, eu peço desculpa, mas ainda vou colocar mais uma questão, porque, embora tendo pouco tempo, parece que ainda me permite arranjar aqui mais um bocadinho, não muito, mas mais um bocadinho para uma questão e para uma última questão, que é a seguinte. Num período em que alguns pais abandonam e até matam os próprios filhos, chega-nos de Itália um testemunho que comoveu o mundo. Chiara Corbella, uma jovem mãe de 28 anos, deu a vida por um filho à semelhança do que aconteceu há anos com Gianna Greta Mola. Esta jovem mãe, quando estava grávida de 5 meses, foi-lhe detectado um cancro. Para evitar a morte do filho, atrasou os tratamentos de radioterapia até o filho nascer. Quando iniciou os tratamentos, era demasiado tarde e acabou por ela falecer. Peço-lhe um comentário a este ato heroico. Não há dúvida que no nosso mundo continua a haver atos heroicos. Aquilo que no passado se chamou o martírio de alguém que está disposto a fazer tudo, até dar a sua própria vida em favor dos outros. Dos outros que podem ser os mais fracos, os mais débeis, aqueles que já nasceram, aqueles que estão para nascer, ou aqueles que estão na fase terminal da sua vida, seja quando for. De facto, o drama maior que vive a sociedade atual é este do desprezo pela vida. Não há outro mal maior na sociedade em que nós nos encontramos, o desprezo pela vida. E quando se chega a esta situação, a sociedade está gravemente enferma, gravemente doente, e se não consegue mudar de atitude, não tem outro caminho senão o abismo. É a chamada cultura da morte, a que tanto o Papa João Paulo II como o Papa Bento XVI tantas vezes têm referido, que é o ser humano desprezar o próprio ser humano, desprezar-se a si mesmo. Não há outro mal maior, nem que tanto prejudique o desenvolvimento e o progresso da vida humana, nem da felicidade humana, tanto para o tempo como para a eternidade. Sr. Dr. Virgílio, sei que tenho o tempo muito ocupado e por isso lhe agradeço portanto, esta disponibilidade que teve para estar connosco. Eu é que agradeço a sua vinda, a sua disponibilidade, e agradeço a todos aqueles que nos ouviram, que estão com certeza em sintonia com o ideário da Igreja, desta rádio, e que procuram formar-se na fé e crescer neste amor a Deus e ao próximo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.